Panorama Agrícola para 31 de agosto de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você. Estamos abrindo o programa de sexta-feira, 31 de agosto de 2012, noite de lua cheia. A porteira escangalhada do mar. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: em cada cabeça uma sentença. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere uma dica técnica sobre a cultura do arroz. No noticiário Casa do Produtor Catarinense, na Expo Inter. A Alimento e Companhia traz alimentos da safra que podem enriquecer o seu cardápio. Sexta de boletim do SC Rural. Mais de 100 famílias que produzem alho e feijão em Frei Rogério vão ser beneficiadas pelo SC Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet. Acesse o site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, ou o portal Dia de Campo. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Plante de setembro a dezembro o arroz para colhê-lo entre novembro e abril. Temperaturas extremas podem comprometer o desenvolvimento do arroz. É hora das notícias. A Casa do Produtor Catarinense, na Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, deve receber mais de 1.000 visitantes só neste último final de semana da Grande Feira. Organizada pelo Governo do Estado, a Casa do Produtor, na Expo Inter, divulga ações da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, ações da EPAGRE, da SIDASC e da Santur. Também o Ministério do Desenvolvimento Agrário participa da Expo Inter na Feira da Agricultura Familiar, que está reunindo 191 estandes, 12 mil famílias e mais de 200 cooperativas e agroindústrias, expondo e comercializando seus produtos na Expo Inter. Os trabalhadores da agricultura familiar avaliam como positiva a ação do governo federal de criar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem o objetivo de integrar e adequar políticas públicas e programas de incentivo à transição agroecológica e da produção orgânica. Por trás da política nacional há princípios de soberania e segurança alimentar, uso sustentável de recursos naturais, modelos sustentáveis de produção e distribuição e também de consumo de alimentos, valorização da agrobiodiversidade e também da juventude rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Frutas, legumes e verduras da estação são ingredientes ideais para uma nutrição equilibrada e saudável. Conhecendo o ritmo da natureza, é possível colocar na mesa produtos frescos e de qualidade e até economizar na alimentação da família. As informações são da revista Agropecuária Catarinense da EPAGRE, que cita a nutricionista Lilian Castellani, extensionista da EPAGRE do Escritório Municipal de São Carlos. Frutas e hortaliças colhidas de acordo com seu estado natural de reprodução tendem a estar no melhor potencial de nutrição e vitalidade, ou seja, concentram mais vitaminas e sais minerais, mais sabor, aroma e sumos naturais, enfatiza a nutricionista da EPAGRE de São Carlos, Lilian Castellani. Para você, ouvinte, informamos quais são as frutas e as hortaliças desta época de agosto, setembro. Safra das frutas nacionais: abacate, banana prata, laranja lima, laranja pera, mexerica e tangerina. No caso da safra das hortaliças, são hortaliças desta época do ano: abóbora seca, acelga, agrião, alface, batata doce, brócoli, chicória, couve, couve-flor, espinafre, inhame, mandioca, mandioquinha, repolho e rúcula. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo Arno Eng, do município de Videira. Ele que é secretário executivo do programa SC Rural no Alto Vale do Rio do Peixe, que engloba as cidades de Videira, Curitibanos e Caçador. Quais são as novidades aí em termos de projetos para o SC Rural, Arno Eng? É, o que nós temos de novidade é que nós estamos, neste momento, elaborando o projeto, uma cooperativa de hipergrugéria, Cooperpra, que envolve aproximadamente 105 famílias. E temos um prazo, a princípio, até meados de setembro para elaborar esse projeto. E, além disso, nós tínhamos duas manifestações de interesse de curitibanos, que eram dois grupos de agricultores, agricultoras e agricultores de produção orgânica e alguns produtos manufaturados. Como eram associações com o CNPJ, eles acharam por bem sentir dificuldades na comercialização de alguns produtos elaborados. Então, nós estivemos semana passada reunidos com os dois grupos, com a equipe da IPAG da região, e o grupo achou por bem não encaminhar o projeto neste momento, e provavelmente eles vão criar uma cooperativa, que é a melhor forma organizacional para eles poderem comercializar os seus produtos. E no caso aí de Frei Rogério, da Cooperpraf, a ideia é qual, Arno? A Cooperpraf, ela já existe, ela comercializa basicamente alho e feijão, talvez alguma coisa também de milho. Ela precisa dar uma revitalizada, então ela precisa de alguma estrutura de transporte, incluindo a compra de um carro utilitário, e também poder, digamos, embalar o feijão e o alho, alguns equipamentos da vaca e algumas salas. Então isso está se elaborando o projeto e fazendo o cálculo da habilidade econômica e técnica do projeto, mas a princípio ele deu viável economicamente e falta alguns detalhes ainda. Mas tem grande possibilidade dessa proposta, esse projeto ser aprovado. Essa produção de alho e feijão aí da Cooperativa Regional de Produtores e Agricultura Familiar de Frei Rogério é comercializada aí na região, Arno? Não, é comercializado no Brasil inteiro, né? Porque a nossa produção aqui temos tanto de alho e feijão, da Curitibanos, da região produtora, às vezes uma maior, das maiores do estado, né? Então, eles comercializam esse produto, o feijão também, nos programas governamentais, mas o alho, principalmente, no mercado do Brasil inteiro. Mais um motivo, então, para revitalizar a cooperativa. Com certeza, e o beneficiário vai ser o produtor, que ele vai ter um ganho maior, com a melhor comercialização, e outro interesse dele também é a compra em cooperativa, aqui em sumos, um preço também menor, e nesse sentido que o produtor tenha um resultado econômico melhor. Então, Santa Catarina Rural beneficiando famílias de Frei Rogério e, num futuro próximo, famílias também de Curitibanos. É, Curitibanos, nós esperamos também da gente de Caçador, que também tem algumas propostas em andamento, talvez, não sei se para novembro, mas principalmente para abril do ano que vem, outras propostas surgirão para melhorar, digamos, a qualidade de vida e a renda das nossas famílias da nossa região. Arno Eng, secretário-executivo do SC Rural em Caçador, Videira e Curitibanos, Alto Vale do Rio do Peixe. Muito obrigado, Arno, pelas suas informações. Nós estamos sempre à disposição. Ela trabalha lado a lado, come na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta, seu trabalho agradece, é sua força guerreira, é igual a planta que cresce. O campo se levanta, e o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.